Hoje é dia 11 de junho de 2024 e este é o episódio 303 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, Soft Live e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo hoje tenho o grande André Bassão. Olá, André! Olá, isso é algum comentário ao meu tamanho, à minha gordura? Não, mas isso eu estou muito pior que tu, portanto... Estou a fazer por isso, para inverter a tendência, mas pronto. Obrigado pelo convite. Ora, essa. Obrigado por vires. Hoje estamos sem Tiago e sem Miguel. Ambos estavam ocupados e não podiam gravar a esta hora ou de todo. E por isso vieste tu aqui muito simpaticamente substituí-los. Obrigado por isso. E já agora, o que é que tens andado a fazer desde a última vez que cá estiveste? Não lembro exatamente quando é que foi, mas não foi há muito tempo. Agora temos rodado aqui mais o pessoal, mas... Talvez um ou dois meses, não sei, talvez. Epá, tanto. Então quando é que foi a release do Nombat? Foi em abril. Então pronto, olha, foi a última vez que cá tive. Foi há dois meses, mais ou menos. Pronto. Não, a nível de assim, coisas interessantes. Não tenho feito assim grande coisa. Tenho estado bastante ocupado com o trabalho. Continuo com a minha odisseia da calha inteligente. Posso mostrar para quem pode ver pelo feed duas tomadas aparentemente semelhantes Zigbee, smart plugs, que estou aqui com um dilema. Comprei umas da Blitzwolf há algum tempo atrás. São porreirinhas, têm um bom peso, têm um bom aspecto, funcionam bem, mas, atenção, aqui na zona onde eu moro, tem estado um tanto ou quanto instável, especialmente agora na altura de verão, quando existe mais produção solar, não só minha como dos vizinhos, e faz com que a tensão na rede suba. E a rede não tem mecanismos para fazer esse equilíbrio, como tal... Descobri que acima de 250 volts, esta tomada, com alguma razão, se calhar, resolve desligar-se. Ok. Portanto... Pelo menos não começa um incêndio, que é bom. Então, é um ponto de vista. Qualquer oscilaçãozinha que haja de 250 volts, sendo que atualmente a nossa tensão normalizada é 230, portanto, já estamos com 250, já é um desvio considerável. Sim. Chega aos 250, desliga. E não retoma. Portanto, simplesmente desliga. Okay. O que é que acontece? Tudo que é automação que está pendente aqui... Disse, puf. Puf, yeah. Power meter, era interessante por causa disso. Pronto. O que é que acontece? Agora estou em processo de... mais giro. Ela desligada, mesmo acima dos 250, ela para a transmissão de energia, mas continua a fazer de router a Zigbee. Ah, ok. Portanto, é um misto de feeling. Por isso, comprei uma achinesada, que tem muito pior aspecto, que também tem power meter, também é 16 amperes, só que enquanto... O input da Blitzwolf diz que é dos 110 aos 240. Esta diz que é dos 100 aos 250. O que é que acontece? Ok, está no limite. Aos 250 volts, esta continua a funcionar. Não dei por ela se desligar, porque não deve ter saltado muito mais do que isto. Mas pronto, e isto é daqueles problemas que ninguém se lembra ao comprar umas coisas destas, de analisar, de nada. E então tem sido este o meu filme. Tirando isso, estou a tentar aqui produzir um sistema de alarme, utilizando o Home Assistant, integração do Alarmo, com uma mistura de sensores de movimento e sensores de porta e janela. Ainda não adquiri nenhum sensor de presença. Eu tinha um na caixa. Eu sei que tu tens um. Eu não sabia que ainda estava na caixa. Isso. Pronto. Ainda está. Mas, por acaso, ontem, enquanto estava a navegar nas internets, vi que a P1 que era acionado por bateria. Ou seja, Ok, essa bateria disso deve ser uma monstruosidade, não? Ou dura mesmo pouco? pois, não sei, estou curioso, estou a deixar a situação marinar mais um bocadinho, mas é interessante porque consegues colocar os sensores noutros sítios que de outra forma é mais difícil. Portanto, Pois. estou a analisar essa questão e pronto, tem sido aqui a minha diversão tecnológica. E tu? Pronto, é mais do que a minha, que não tenho feito assim nada de especial. Estou a tentar lembrar-me de alguma coisa assim de repente, porque durante o dia não me lembrei de nada sequer. Mas não, Lembrei-me de a minha vida outra. tem estado focada noutras coisas neste momento e não tanto nisto. Lembrei-me de Tenho outra. estado. Que Conta. é, felizmente, há algum tempo atrás optei por colocar painéis fotovoltaicos e nesta altura de verão existe normalmente sempre excedente de produção Certo. para uma casa dita normal. Então, estive aqui a tentar perceber como é que eu podia encaminhar esse excedente de produção, não para agora, mas para os dias mais de inverno, os dias mais nublosos, como foi estes últimos dias. Sim. A minha água aquece, através de painéis solares também. Não havendo sol, tem que sempre que se recorrer a uma resistência elétrica, Certo. à energia da companhia, vá. O que é que eu também estou aqui num processo de afinar? Existe um dispositivo chamado um gestor de excedentes que simplesmente pega nas contagens, que estamos a produzir e que estamos a gastar e consegue canalizar energia e quantidade de energia para uma determinada resistência. Ora, eu não tenho esse sistema. Esse sistema é um sistema que só vai dar, por exemplo, uma resistência de um termoacumulador que gaste 2.000 watts. Aquilo, o gestor de excedentes tem capacidade para te entregar 100, 200, 500, 1.000 watts, consoante aquilo que estás a produzir, que tens em excesso. Eu não tenho isso. Ainda não arrisquei. Mas o que fiz? Fiz uma bateria virtual. O que é uma bateria virtual? Ok, agora estou curioso. Sou cooperante da Copérnico, e todos os produtores de autoconsumo de energia têm uma janela temporal de 15 minutos. Esses 15 minutos faz com que, se eu entregar 1.000 watts à rede, eu tenho 15 minutos para os ir buscar novamente. Ok. Portanto, existe Estás ali. sempre a enviar Pronto. e receber, né? Portanto, Isso. quando eu estou a produzir em excesso, eu estou sempre a enviar e não estou a consumir nada da rede. Portanto, eu estou só a oferecer. O que é que eu consegui fazer? Falta só afinar aqui umas coisinhas. Tenho uns contadores de a cada 15 minutos. Me conta o que é que eu ofereci à rede. Passado cerca de 3 minutos, eu tenho uma contagem de uma determinada quantidade de energia. O que é que eu faço? Tenho um Shelly, um PM a controlar a ligação da resistência do termoacumulador. E o que é que eu faço? Eu acumulo na bateria virtual X minutos de energia e naqueles 15 minutos eu vou ligando e desligando a resistência para dar um boost extra então à água quente. Funciona, nos dias nublados consegue-se produzir menos, mas qualquer ajuda para não ter que pagar a eletricidade é melhor que nada. Claro. Estando na Copérnico, também existe outra coisa interessante que se calhar nem toda a gente sabe, que é a Copérnico faz contagem à hora. Ou seja, todas as horas que estamos a consumir eletricidade, estamos a consumir a um preço diferente. Esse preço Certo. está indexado ao mercado de compra e venda de eletricidade na Península Ibérica. Mas é à hora, portanto, se há horas onde eu não quero de todo ter muita coisa ligada, porque são horas caras, há outras horas mais em conta que dá para utilizar mais eletricidade e esbanjar um bocadinho, porque sabemos que ela está muito barata. Infelizmente, este ano, com umas taxas que eles colocaram e que aumentaram, que é as taxas de acesso à rede, deixou de ser gratuito. O ano passado cheguei a ter dias, horas, não dias, mas horas, em que a eletricidade estava a zero. Portanto, tudo aquilo que eu consumisse naquela hora saiu-me de borla. Portanto, com isto tudo, o objetivo é qualquer excesso de eletricidade que eu esteja a oferecer à rede, não o esteja a utilizar, colocar naquela bateria virtual de 15 minutos e, nesses mesmos 15 minutos, poder ligar a resistência e ajudar a ter água quente nos dias que não há sol. Portanto, essa também acho que é interessante para quem quer tirar mais proveito de energia, de consumos de energia. Quem tem a Copérnico, por exemplo, que faz a tal contagem à hora, pode fazer um automatismo que apenas aquece os termoacumuladores em horas mais baratas. Existem integrações no Home Assistant que dá para vermos a que horas é que a energia está mais barata e é criarmos uma automação para ligar a resistência do termoacumulador às horas de energia mais em conta. Fixe, e comprar uma bateria mesmo? Já está nos seus planos ou ainda não? Nos planos está sempre. O problema das baterias é que antes de recomendar qualquer pessoa considerar baterias, convém perceberes bem o teu consumo. Teres métricas daquilo que gastas durante todo um ano. Eu estou a acabar a minha análise com todo um ano de consumos, como deve ser, e atualmente, por causa de 3 meses, não compensa o investimento da bateria. As baterias estão ainda muito caras. Atenção, isto do ponto de vista de retorno de investimento, porque por segurança, por descargo de consciência, se estiveres numa zona que tem picos de tensão, que tem quebras frequentes, que há muito ruído na energia, isso é uma coisa. Agora, para quem procura um retorno de investimento que seja favorável, não é que seja um milagre, mas que seja favorável, ainda é muito difícil justificar. Tu tens que ter um consumo muito, muito alto de energia para as baterias conseguirem, e especialmente durante a noite e tudo mais, para as baterias fazerem sentido. Hoje em dia ando a estudar toda uma outra questão que pode ser interessante, que é uma tecnologia chamada V2H, Vehicle to Home. Ou seja, existem alguns carros que vão permitir, da mesma maneira que ligamos o carro à tomada para colocar a eletricidade na bateria do carro, existem carros que vão permitir sugar a energia das baterias do carro para alimentar a casa. Não dão todos, portanto, ainda Sim. é um mercado. Os mais famosos talvez sejam os Tesla. Não, os Mas Teslas não permitem. não permitem. Não. Os Teslas, nem sei até que ponto permitem a ligação de um aparelho externo, ao carro. Existem vários tipos de. Tenho ideia de ver pessoal fazer isso precisamente com Teslas. Não, utilizam as Teslas, Powerwalls para essas coisas, mas com o carro em si, não. Existem outras marcas, acho que a Kia tem carros topo de gama. O mais interessante é que está para breve, vai ressurgir um mítico carro que é o Renault 5, versão elétrica, E esse carro, que vai ser um dos carros elétricos aparentemente mais em conta nos próximos tempos, com autonomias ditas mais interessantes, mas a preços mais razoáveis, a rondar os 25 mil euros, Ok. que vai trazer de origem essa possibilidade. Existem Ótimo. várias designações, uma delas é o V2H ou V2G, que é o Vehicle to Grid, que é semelhante ao V2H, e existe outra que é V2L, que é Vehicle to Load. Esses são os mais comuns. São praticamente em que o carro se transforma numa tomada em que tu vais para um piquenique, tu consegues ligar uma ou duas coisas, não consegues alimentar toda uma casa. Estávamos jeito. A Eu gosto ideia muito dessa ideia. do Vehicle to Home ou Vehicle to Grid passa muito pela ideia de estacionar o carro, ligar o carro à tomada, durante o dia está a carregar, durante a noite, se precisares, estás a puxar do carro. Estamos a falar de carros que tenham, vá, 30, 40 kW de energia na bateria, em que tens que fazer aquelas contas. Se amanhã vais fazer uma viagem, é óbvio que hoje não te vais pôr a gastar a energia do carro, mas se gastares o que uma casa, se calhar média, gasta durante a noite, são entre 5, 10, casas mais gastadoras, 15 kW, ainda tens bateria no carro para fazeres umas voltas pequenas e no dia a seguir, se houver sol, já estás outra vez a carregar. Ou seja, parece muito mais interessante uma aposta de todo o valor que gastas para preparares uma casa para ter um inversor para ter baterias, aproveitares esse valor, incluíres esse valor na possível compra de um carro, que é assim, no dia em que as baterias não estiverem tão boas ou uma coisa qualquer, tu trocas de carro, tipo 2 em 1. Se uma bateria de uma casa deixar de estar tão, não consegues fazer uma troca, porque dificilmente alguém te vai comprar umas baterias usadas, portanto é lixo, não consegues reaproveitar um pouco. Portanto, é um bocadinho melhor de dois mundos, na minha opinião, mas é um assunto que tenho tentado manter-me a par e que sigo com alguma atenção. Ok. Estava a tentar outra vez lembrar-me de alguma coisa, mas não me lembro assim nada de especial. Lembrei-me de uma coisa, no entanto, que é alguns membros da comunidade convidaram-me a visitar o Home Lab deles. E o Home Lab deles não está em casa. Portanto, é um bocadinho batota. Eles têm o seu Home Lab num data center. e é um bocadinho mais pujante do que o normal, mas foi interessado, foi interessante, aliás. Já não ia a um data center há uns meses, Já não ponho os pés num e data center, vai há alguns aninhos. Mas vai vale a de pena, vez em quando. conta como Home Lab a casa dos pais, dos tios, dos avós e Se desses. tiveres lá alguma coisa a correr. Ah, é? Então pronto. Então pelos vistos conta. Então, o que é que tens? Vá, conta. Opa, já, à medida que vou fazendo os meus upgrades. Eu não sou Diogo, não coleciono dentro do mesmo espaço. Então o que é que eu faço? Eu tento redistribuir o mal pelas aldeias. E então vou deixando Neste caso, bem. o bem. O mal no que toca a consumos energéticos e tudo mais. Mas não tenho nada de muito mais. Tenho algumas instâncias de Nextcloud. Uma aqui, outra ali, tudo a correr em cima de Proxmox. Também já falaram em. Porquê do Proxmox? Porque escolheste? Opa, houve uma altura em que as alternativas que faziam sentido era a VMware ESXi, que eram os únicos que tinham, que não incluíam custos para manteres. Nessa altura, as De que tipo de custos estás a pensar? custos de licenciamento. Não consideraste, por exemplo, o LXD? Não considerei LXD, não, nunca. Porque algum o motivo? objetivo, para já, começou sempre com tentar aproximar algum sistema em casa com alguma coisa que eu tinha a correr também em trabalhos, para poder fazer alguns testes e Ok, também faz sentido. para me entrumar em algumas coisas no trabalho, outras em casa, e com isso tirar proveito. Na altura. É um dos principais propósitos do OMLAB, é utilizar, aprender em casa para usar noutros sítios. Portanto, faz todo o sentido. O que é que acontecia? Acontecia com o VMware ESXi, era muito, vá, comichoso com drivers, com placas de rede, e gostava muito de placas Intel, não gostava muito de outras, Broadcoms, etc. Havia algumas marcas que havia Ironicamente. problemas. E então era necessário quase fazer uma ISO, uma distribuição dedicada para que sempre que quisesses reinstalar aquele sistema, pudesses ter os drivers a funcionar. E então comecei a procura do que é que havia de alternativas. Nos primórdios, em 2011, para aí 2010, 2011, ainda antes disso tudo, estava a utilizar VirtualBox com fartura. E na altura, com um colega de trabalho, começámos a analisar uma coisa chamada PHP VirtualBox. O projeto, entretanto, já morreu, mas era basicamente uma gestão de VirtualBox remota. E funcionava. Na altura, geria um parque informático de vários PCs de desenvolvedores, em que, pronto, preparava-me das VMs para eles fazerem todos os testes de integrações e todos os testes do produto, e era através disso que geríamos. Mas, como é óbvio, aquilo, com o passar do tempo, não evoluiu bem. E uma das alternativas que me apareceu na altura foi a Proxmox. Comecei Certo. a explorar Também te pode e. ir então. Diz? Uma diferença gigantesca entre um e outro, Ah, certamente. sim, é diferente, mas a maior diferença foi. Pronto. PHP VirtualBox, esquece, era todo um canivete de cola de aplicações para o propósito, mas já estávamos a utilizar VMware ESXi. Ao utilizar o VMware ESXi, tens outros problemas, que é, na altura, havia limitações do número de processadores, do número de cores que podias ter em cada instalação. Na versão gratuita. O que é que acontece? Os PCs foram evoluindo, comecei a ter que gerir sistemas com dois CPUs, com múltiplas threads, e essa já não servia. E então começámos a explorar outras situações e apareceu o Proxmox. O Proxmox revelou-se bastante fácil utilizar para as tarefas ditas normais, e é muito personalizável. Tu consegues, se quiseres fazer uma coisa muito complicada com Proxmox, consegues fazer. É muito complicado, mas consegues fazer. Se quiseres fazer uma gestão simples de contentores ou de máquinas virtuais, é muito simples. É muito, muito simples. Trata-se de mais. É mais complicado quando queres fazer. Queres ter vários Proxmox, queres ter high availability entre eles, queres ter pelo menos três para teres quórum quando um vai abaixo. Isso já tem todo. Mas lá está. No meu caso, não tive proveito disso, mas tenho espalhados em algumas casas de familiares. Um NUC, um Pi, um NAS, com algumas appliances que lhes serve a eles e que de vez em quando têm que entrar e fazer alguns updates. E além do Nextcloud, o que é que corres mais nisso? Olha, normalmente há três ferramentas que tenho em todo o lado: Pi-hole, Nextcloud, e WireGuard. Ok. Portanto, Pronto. é tudo virtualizado, porque no dia em que a máquina derreter por alguma razão, tudo tem que funcionar dentro dos possíveis. Se a VPN deixar de funcionar, paciência, não utilizam a VPN, mas a internet de casa não pode deixar de funcionar. Portanto, o objetivo é uma adição. Não é nada que se ponha no meio da utilização do dia a dia. O Pi-hole, deves tu e toda a gente já acho que já sabe, o objetivo é fazer alguma filtragem aos DNS para ter um bocadinho menos de publicidade ou até mesmo que utilize cá em casa como filtro de conteúdo para maiores menores, por exemplo. A Nextcloud utilizamos basicamente como substituto do vulgar Dropbox. O WireGuard serve para que as pessoas estejam constantemente ligadas a casa, para constantemente estarem a utilizar o seu Nextcloud, para constantemente estarem a utilizar o seu Pi-hole de casa, porque o WireGuard em telemóveis Android não consome praticamente bateria, está sempre ligado, as velocidades são rápidas, portanto, é muito por aí. Qualquer lado onde se liguem, a VPN está sempre ligada, portanto, mesmo que passem de uma rede móvel para uma rede Wi-Fi, a VPN está sempre ligada nos telemóveis, portanto, estão sempre um pouco mais seguros, e estão sempre a tirar partido de coisas que têm em casa, de ficheiros. Uma alternativa que também é engraçada para quem queira testar é utilizar os serviços de TV que têm em casa, que não têm um Contam serviço de fora de casa. fora, utilizando a VPN como se estivessem em casa. Em viagem dá muito jeito. Não, dá super jeito. E hoje em dia, com as velocidades que temos de internet em Portugal, não há razão para não termos um bocadinho de menos performance se estivermos ligados à VPN, e à casa, porque a velocidade mais comum de upload hoje em dia deve ser os 100 megas. Portanto, com 100 megas dá para ter uma experiência muito interessante, mesmo para fazer streaming de casa para Sim. telemóvel e vice-versa. Portanto, Sim, vantagens. é muito razoável. Vantagens. É verdade. E tu? Conta-me lá aí o teu Homelab. Como é que isso está? Pá, o meu Homelab agora está um bocado desmontado. Não sei se já mostrei a fotografia, se calhar não te mostrei a ti. Porque decidi rearrumar o escritório, que é uma coisa que eu faço para aí uma vez por ano. Só que isto ainda está super caótico porque eu tive tempo para começar, mas não tive tempo para acabar. Então ainda está quase tudo desligado. Ligado está a firewall neste momento, está o Home Assistant, está um dos desktops e neste momento é só isso. Até porque eu até cheguei a levar a minha firewall redundante para o evento que realizámos no Centro Linux. Estás a utilizar E o OpenSense? não, ainda não. E estou indeciso se vou usar OpenSense ou OpenWRT. Porquê? O OpenSense é muito mais completo e mais profissional, obviamente. A diferença é que eu tenho que ter algum trabalho a criar a VM. Não é muito trabalho, já fiz isso. No Centro Linux também já aprendi como fazer melhor isto. A diferença é que eu tenho que continuar a fazer isso e a manter esse setup um pouco por mim. O OpenWRT há um contentor no servidor da Canonical que eu poderia usar na mesma com LXD, porque é o que eu uso também para virtualizar o OpenSense. Portanto, estou um bocadinho indeciso. Sou capaz de ter os dois. Como tenho duas firewalls, sou capaz de ter um em cada um e depois logo vejo o que é que eu faço. Então, Estou assim meio indeciso. mas estás orientado para OpenWRT por causa da instalação? Sim. Então, pensa comigo. E não, aliás, eu não preciso de muito, porque eu não vou pôr muitas coisas. Na verdade, o OpenSense, para omissão, faz-te de HACCP, faz-te uma série de coisas. E eu estou a pensar em desabilitar isso, porque eu costumo utilizar o AdGuard, que faz isso por mim. Portanto, ainda estou um bocadinho indeciso. Mas ambos são. Principalmente o OpenSense é uma oportunidade de aprender coisas que eu não domino. Portanto, também estou muito atraído por causa disso. Enfim, Olha, acabei de estou muito encontrar indeciso. aqui um tutorial, um artigo, de como é que se configura o AdGuard no OpenSense. Ok, mas o AdGuard é muitas coisas diferentes. Claro. O AdGuard Home. Ok, depois tens de me passar isso então, para eu ver, porque o AdGuard Home que eu soubesse só funcionava em Linux, mas pronto, vamos ver. Depois analisas e contas, Ok. porque lá está, OpenWRT É Linux. é muito interessante porque aquilo é uma camada base e depois tu fazes o que tu quiseres lá em cima e tudo mais. Ainda vocês estiveram a falar do gingarelho da Nitro, que aquilo é muito interessante. Já o preço É pouco, é muito pouco. é muito pouco interessante. Exatamente. Mesmo que haja doações para certos afiliados, é difícil de engolir Isso. teres É muito dinheiro, um é muito dinheiro. equipamento. Eu tenho coisas mais baratas e encontras coisas mais baratas do que isso. Há ali de certeza que É assim, um custo adicional desnecessário, na minha opinião. aquilo tem que ter algum poder computacional, especialmente para. É que tem funcionalidades muito interessantes do ponto de vista de anonimização, que também são um bocadinho preocupantes do ponto de vista de defesa. Se tens anonimização de e-mails, de registro. Ah, sim. Isso aí, é uma coisa que é tecnicamente, interessante e questionável, porque, é uma das razões É que dá para perigoso, é apanhar perigoso. alguns bandidos, alguns traficantes de droga, alguns, sei lá, é através de localização de e-mails. Que isso, aquilo é um número finito. Imagina o que é, ou haver uma randomização de um e-mail e calhar um e-mail de um equipamento teu. Imagina que tu também estás na área. Imagina que levanta toda uma temática de problemas que, pronto, é interessante discutir, é preocupante, é pronto, mas o equipamento em si é interessante. Portanto, Well, isso tem isto. esse é o GL, qualquer coisa. Não. Isso está para aí de uma caixa. Este é mais antigo. Isto é um router da DevRobot. Como tu consegues ver, e quem tiver a ver o vídeo pode ver, tem duas portas gigabit. Tem, claro, uma antena, portanto faz Wi-Fi. Isto é basicamente uma board com um Raspberry Pi Compute Module 4, ou que é um OpenWRT, que é o que eu costumo usar quando quero Wi-Fi, porque eu não uso Wi-Fi do operador. Tipicamente, aliás, eu tipicamente não uso Wi-Fi, excepto nos telemóveis, resta em tudo com cabos cá em casa. Pergunta, podes revelar qual é que é o teu operador de internet? Sim, é o meu. Pergunta, tens o Wi-Fi ligado? Está ligado. Wi-Fi do operador? Sim, está Consegues ligado. desligar? Não me lembro. Pronto. Isto só para, no teu caso e para quem quer ouvir, os novos gateways da Mel trazem por omissão as redes 2 e 5G combinadas para haver apenas um SSID. O que é que faz? As duas redes combinadas faz com que não se possa desligar uma rede ou outra, ou ter um nome customizável. Ou é tudo ou nada. Sim. Não é ou nada. É só ou tudo. Porque não te permite desligar o Wi-Fi. Ah, não permite Não desligar. permite desligar o Wi-Fi. Porque Ok. eles também têm aquela rede de guest que eles gostam de. Então, para quem possa interessar, é possível pedir ao departamento técnico que desacople as duas redes, ficando elas a serem geridas independentemente, e nessa altura sim é possível não só renomear os nomes independentemente, uma de 2.4 e uma de 5, como também é possível desligar totalmente o Wi-Fi no router do operador, e para isso, para quem tem, por exemplo, bastidores, não só tens um consumo menor de energia, como também gera muito menos calor dentro do bastidor onde possa estar esse router. Portanto, foi o que eu fiz. Estávamos jeito. Eu telefonei para o operador, disse que não estava interessado em utilizar a rede meu Wi-Fi partilhada por todos, portanto, também não queria fornecer, e queria ter as redes separadas por razões de equipamentos que não eram compatíveis. Eles então desligam. Parece que existe uma problemática que é: pode acontecer, se fizerem um reset ao equipamento à distância, as redes aparecerem novamente, e ficar tudo como estava. É preciso entrar de novo em contato com eles, mas é possível desligar na totalidade as redes Wi-Fi, deixar uma, ou as duas, ou nenhuma, e para isso, pronto, fazer como tu fazes. Eu não opto por. Não tenho um Wi-Fi do operador, também não tenho isso ligado, mas optei por ter um AP dedicado para o Wi-Fi. Não é o mais rápido de todos, mas tenho um alcance em toda a habitação com um AP. As velocidades não são de queixar, não são espantosas, não tiro proveito da velocidade toda da internet, mas para telemóveis, tablets, qualquer comunicação Wi-Fi que seja necessário fazer, chega e sobra, e estou muito satisfeito. Gostava de ter uma coisa mais rápida, a parte nerd, a parte geeky de mim, mas não consigo justificar porque está a funcionar tão bem que não consigo justificar a diferença de preço. Pois, isto é mais uma razão para a gente querer ter liberdade de roteador. Claro que isto não é para toda a gente, não é uma necessidade de toda a gente, mas não há uma boa razão para querer impedir quem quer e pode. Hoje em dia é mais fácil ainda. Se tu não tiveres dentro de casa a necessidade de um telefone, hoje em dia, um telefone Telefone físico, fixo. fixo, já não é difícil, porque todas as operadoras estão a passar de internet de rede para IPTV. Tu agora é IPTV, é uma aplicação que corre num sistema qualquer, neste momento são sistemas proprietários, não é? Mas é uma aplicação. E se é uma É verdade. aplicação, pode ser aquele Wi-Fi, pode ser outro Wi-Fi, pode ser um Wi-Fi qualquer. Portanto, a única coisa que te chega à casa é um cabo de fibra. O que é que seria necessário? É haver na gestão da nossa conta, haver uma forma de poder lá colocar um MAC address, que é o MAC address autorizado a receber aquela comunicação, e em que está o MAC address deles. Se eles até, lá está, isto até é um mau negócio para eles terem que manter e darem os routers a toda a gente. Porque se fizessem um desconto de, sei lá, 2 euros ou 1 euro por mês, em que eu tenho que utilizar o meu próprio router, eu utilizava o meu próprio router. A questão é essa dificuldade. porque eles querem garantir um nível de serviço que, com os equipamentos deles, eles mais ou menos conseguem garantir. Sim, Quando colocas não, o teu não posso router dizer à que não. frente, eles têm que arranjar a forma de lavar as mãos, e não te prestar apoio nenhum, porque eles não vão estar a configurar 30 mil equipamentos diferentes, não é? Sim, tem que garantir que até a certo ponto o serviço é X e pronto, é isso. Aliás, que é o que está previsto, não é? Mas pronto. Mas é uma conversa para outro dia. Eu Eu hoje agora queria ainda. só quero é que eles acabem com as fidelizações para que as pessoas optem por ficar numa operadora ou noutra por estarem satisfeitos, não por estarem presos. Pois, isso vai ser difícil. Mas pronto. É a altura de falar da agenda, que já não falamos há algum tempo da nossa agenda. E há um evento próximo, que é nos próximos dias 24 e 28 de junho, no Centro de Congressos de Lisboa, o OWASP 2024 Global AppSec. Depois disso, já em julho, em 10 e 12 de julho de 2024, vais ver o Code Sprint da Open Geospatial Consortium. Que vai ser, deixem-me ver, vai ser no Canadá. 1 a 7 de julho, portanto, 1500, vai haver o Phosphorgy Europe 2024, que vai ser na história, em Tartu. Depois disso, temos a conferência We Are Developers World, de 17 a 19 de julho, que vai ser em Berlim, na Alemanha. E temos o Phosphorgy Worlds em dezembro, de 2 a 8, em Belém, no Brasil. Então, e se tu só pudesse ir a uma destas? Ui. Boa pergunta. É altamente provável eu não ir nenhuma delas. Claro. Não é bem a minha área, é difícil justificar e coisa. A OWASP 2024 Global AppSec diz mais a mim do que as outras. O Open Geospatial não é bem a minha especialidade. Conseguiria mais facilmente justificar ir ao OWASP 2024. Mas se eu pudesse, ia a todas. Mas pronto, não fazia mais nada na minha vida. Mas não, isto é. Joana Simões está muito interessada nisto, obviamente, é a área dela. E obviamente partilhar aqui as coisas. Além disso, temos dois bundles no Humble Bundle, para o qual vocês podem utilizar o nosso link de afiliados. Um é o Generative AI Book Bundle, que tem lá algumas coisas com Python e PyTorch e coisas assim. Portanto, software livre para essa área. E temos o CI/CD Mastery for Cloud Infrastructure, que também tem lá algumas coisas interessantes. Vale a pena para quem quer entrar na área ou quer complementar o conhecimento em um tópico específico que esteja nesse bundle. Podem encontrar livros a um bom preço. Sim, senhora. Já há muito tempo que não olhava para isto e tem coisas muito interessantes, sim. Nas nossas notícias, quero só ainda ver se faço caber as nossas notícias uma parte e falamos aí de uma coisa interessante que está a acontecer. Mas nas notícias, no Beeports, já há um suporte inicial para 5G, para Fairphone 5. Portanto, ainda é um porto que ainda não está publicado, mas está interessante. Coisas como os indicadores também já estão a funcionar com 5G, as opções de configurações. Portanto, está a amadurecer já bastante o suporte para 5G. O PostMarketOS está a atualizar o suporte para o Lomiri, portanto, o ambiente gráfico, interface utilizador do Ubuntu Touch. Também há uma edição de PostMarketOS com o Lomiri, e eles estão a atualizá-lo. Tem havido muito trabalho para suportar o Ubuntu 24.04 e Debian Testing. Portanto, atualizações de pacotes, modificações no código, porque de vez em quando encontramos ainda lá alguma referência a Ubuntu ou a Unity, e essas coisas têm que ser removidas e substituídas. O suporte para Mir 2.0 ainda não está completo, mas mas é uma coisa que está também a ser trabalhado. Depende muito de termos uma base nova no sistema operativo, portanto, o Ubuntu 24.04, que estará para bastante breve. À partida só haverá mais uma OTA para a Focal e a atualização seguinte será o upgrade para 24.04. Portanto, alguns lá mais perto do fim do ano, espero que já estejamos com 24.04. Portanto, é que é um atraso de 6 meses depois de. Não, um bocadinho mais. Deve estar entre 9 meses. Mesmo assim, parece-me bastante interessante a Sim, velocidade que estão a conseguir incutir. até porque o suporte Focal é relativamente recente e até há pouco tempo ainda estávamos a limar arestas do Focal. E isto ainda sem aumentarmos drasticamente os nossos developers, que ainda são muito poucos. Portanto, com mais developers, mais depressa a gente conseguia avançar. Além disso, outro assunto relativamente importante em termos de comunidade. A Fundação realizou eleições internas para a mesa de diretores. Houve vários candidatos. Tivemos 10 candidatos. Foi a vez que tivemos mais candidatos. E por ordem de classificação individual na eleição, na mesa de diretores, temos o Marius Gripsgaard, o Nigel. Aliás, isto está por ordem. Sim, está. O Nigel Woods, o Ricardo Mendoza, o Apli e o Alan Nordhoy. Portanto, pela primeira vez não temos um alemão na mesa de diretores. Mas são todos conhecidos. O Ricardo Mendoza não é muito. Mas ele tem sido o diretor, basicamente, da fundação. Ele é um ex-funcionário da Canonical que trabalhou no Ubuntu Touch, tinha uma posição até de relevo internamente, e que agora faz outra coisa, noutra empresa, e é o diretor, uma pessoa muito apaixonada pelo projeto e é uma pessoa bastante madura. Diria eu, que é sempre bom para ter a dirigir uma coisa deste Deixa-me tipo. ser aqui um bocadinho advogado do diabo. Duas perguntas. Qual é que é o dispositivo mais em conta para o poder usufruir da experiência do Bports? Ah, não sei bem porque não sei a que preço é que se estão a vender as coisas em segunda mão, Okay. mas Portanto, deve de haver equipamentos alguma coisa em segunda mão. novos, só o Vola. São os Vola e o Fairphone 4 Ok. e em breve o Fairphone 5, porque o porte para Fairphone 5 está a avançar muito. O Fairphone neste 4 tens de instalar tu Ok. e é um bocado complexo, não por causa da parte do Ubuntu Touch, mas porque tens de instalar uma versão específica do Android. Deles, que traz certo o firmware que a gente está à espera para estar na partição de vendor, e essa parte do desbloquear o bootloader e instalar essa. Ok, tem alguma complexidade. A Fairphone tem isso muito bem documentado no seu site, passo a passo, muito, muito, muito fácil, mas ainda assim, para quem nunca fez uma coisa dessas, é um bocado assustador. Eu, francamente, tenho algum medo, apesar de tudo. Já instalei muitos Ubuntu Touch e tenho medo de sempre que faço isto. Porque eu de vez em quando faço asneiras por minha culpa. Distraio-me ou penso uma coisa estúpida, pronto, e cometo erros. E tenho ali outro para flashar, por acaso, um Fairphone 4. Eu, há uns tempos para cá, também deixei de fazer grandes utilizações de custom ROMs em Android, exatamente por causa disso. Porque para tentar ter uma melhor experiência fora da caixa e tentar que os equipamentos durem mais tempo, acabo por adquirir equipamentos um bocadinho mais caros para eles durarem mais. O que é que Pois. acontece? Quando gastas muito dinheiro no equipamento, tu não queres correr riscos a flashar uma coisa que pode correr mal e pode ficar com pisa-papéis. Mas pronto, então. E já me aconteceu. E tive sorte porque tive pessoas a terem acesso a coisas que não era suposto terem, que me ajudaram a recuperar o dispositivo. Mas foi muita sorte. Portanto, hoje em dia, a Mas nível de estou a receber equipamentos aqui uma novos. mensagem privada pelo Telegram a dizer que comprou o do Miguel, está a dizer que comprou um Pixel 3 por 170€. Pixel 3, ok. Sim. O Pixel 3 é bastante bem suportado. E é mantido por um dos developers mais ativos e mais importantes do projeto. Aqui, no meu ponto de vista, acho que eu percebo o foco em equipamentos de segunda mão, não em equipamentos de segunda mão, mas com algum tempo já de mercado, com Sim. uma vasta gama de utilizadores. Por exemplo, Não há uma intenção planeada eu aqui percebo, sequer. eu percebo, eu percebo. O que às vezes me parece é que os equipamentos com, vá, digamos, capacidades interessantes, mas nada do outro mundo, mas algo para substituir um equipamento dito normal, a experiência é também mais cara. É. E tens tu todo o problema, todo o trabalho, toda a preocupação de preparar-lhe o sistema. Portanto, só olhando aqui para os Vola. Os Vola são os mais equilibrados em termos de preço e funcionalidade. Não sei agora qual, vão sair novos, e inclusive é um tablet com o Ubuntu Touch, que já está em crowdfunding. Neste Já momento, não está já disponível? não, eles fazem sempre um crowdfunding primeiro. É porque já está no site deles, um Vola Sim, eles Tablet. publicitam sempre, mas está em crowdfunding. Deverá 700 estar para para um muito breve. tablet, tem que tirar cafés. Sim. O Fairphone é fixe. Eu gostei muito de ter o meu Volafone X, funcionou muito bem. Neste momento, eu tenho que mandá-lo para reparação, que eu deixou de. A porta USB desoldou-se e eu estou há bué de tempo para mandar aquilo para reparação. O Volafone X era bastante bom. O Volafone original da minha mãe não é tão bom. Tem pequenos issues estúpidos que eu não percebo que não tenho no Volafone X, que é basicamente o mesmo hardware dentro de um veículo blindado. O Fairphone 4, estou muito contente com ele. Estou muito contente com ele. Então, Funciona bastante bem. eu sei que tu utilizas isso como daily driver, como telemóvel, mas o que é que sentes falta ou não sentes falta de nada? Eu Tirando-te. gostava de ter o AGPS. A única cena que me faz diferença no dia a dia é o AGPS. No dia a dia, quer dizer, nem uso o GPS diariamente, nem perto disso, mas das coisas que eu utilizo é o que eu sinto falta. Portanto, É o não sentes AGPS. falta de, sei lá, pagamentos via telemóvel? Não, Não sente. nunca o fiz. Nunca fiz. E sou altamente desconfiado. Fazes pagamento com cartão Não. multibanco, certo? Faço. Utilizas o contactless. Sim, mas eu tenho o cartão dentro de uma cena blindada normalmente. Certo. Tudo certo. Mas é um veículo menos seguro do que o teu próprio Sim, do que telemóvel. telemóvel. Sim. Porque está na tua posse. Tu nunca entregas o teu telemóvel a ninguém para fazer um pagamento. No entanto, entregas o teu cartão. Não entrego, não entrego. Sim, Ninguém me dá. mas há muita gente que entrega o cartão, e Sim, que é um verdade. toque aquilo sem nenhuma confirmação, estás a fazer um pagamento. Levanta-te. Portanto, acho que Sim. é só uma É mudança. psicológico, Sim. é. É psicológico. Acho que sim. Sim, concordo que sim. Mas lá está, não, isto não tens, não tens acesso, por exemplo, ao online banking, não tens acesso. Faço em casa, isso faço tudo Sim, em casa. portanto, as coisas que hoje em dia potencializam o telemóvel para ser mais do que um telemóvel e um leitor de páginas web e e-mails, é aquilo que falta, certo? Depende das coisas, há algumas que sim. Por exemplo, home banking, há bancos de alguns países em que funciona as aplicações deles, usando o Android. Ok. Era isso que eu tinha perguntado. Se existia alguma forma de emular alguma coisa de forma a Sim, utilizar as aplicações o existentes. Adroid é basicamente um contator de lineages, em que tu podes, ouvi dizer que dá para instalar a Play Store mesmo. Nunca experimentei. A minha mãe usa para correr Signal Ok. e WhatsApp, que é as únicas coisas que ela precisa praticamente. O resto faz tudo no, na parte do Ubuntu Touch. Mas sim, não é uma coisa que eu sinta falta, não estou habituado e a minha forma de fazer as coisas não é Sim, essa. estou só a perguntar no, do ponto de Mas sim, vista mas de. compreendo que para outras pessoas não é. Não, usar o Ubuntu Touch implica fazer algumas escolhas. E algumas são fáceis de fazer, outras não são tão fáceis de fazer, e depois depende das pessoas, da necessidade específica das pessoas e da forma de ser das pessoas. Já o paradigma de um software, de um desktop em software livre e um não software livre, não é? Um proprietário, Windows, um Mac, a diferença já é muito mais batida do que a nível de equipamentos móveis. Há uma maturidade muito maior nessa área, sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Mas pronto, acabando só aqui a referência às eleições, portanto, já referi o BOD, que é o Board of Directors, o Membership Committee também teve eleições e foi eleito o Daniel Frost, eu e o Ratchanan. Eu? Quem Portanto, é esse? eu é Diogo Constantino. Ah, ok. Portanto, fui eleito para o meu terceiro mandato. Tirando, pelo que eu estou aqui, tirando o Mário Gripes Guarda e o Ricardo Mendonça, sou a pessoa mais antiga na Fundação Ubiportes, em cargos. O Portanto, Mário. isso traz-te mais responsabilidade ainda, portanto. Não, especialmente. Até porque eu tenho escolhi estar no Membership Committee. Fui eleito também. Tive votação para estar no Board of Directors. As pessoas não podem estar nos dois ao mesmo tempo, é legalmente incompatível, mas podem se candidatar às duas ao mesmo tempo. Depois têm que escolher onde é que querem estar. Eu, como quis ter menos responsabilidades, decidi ficar no Membership Committee, que só precisamos de reunir-nos uma vez por mês. Aliás, teoricamente só precisamos de uma vez de 3 em 3 meses. A gente faz uma vez por mês só para manter-nos atualizados sobre o que está a passar. E se falharem uma, têm outra que ainda podem falhar. Falharem Exatamente. duas vezes, à terceira já têm vergonha, já aparecem. Portanto, bate certo. É isso mesmo. Epá, e estamos já com pá, 1 hora disto, não? Sim, já temos 1 hora e 3. Epá, já não deu para falar com o outro tema que eu gostava muito de falar contigo, que é a recente tendência de pessoas estarem a abandonar quer a macOS, quer a Windows, mas principalmente macOS, e a mudar para Linux, sendo que há alguns developers famosos, como o criador do Ruby on Rails, que mudou para Linux, mas se calhar falamos disto no outro dia, Falamos. porque já estamos sem tempo. Olha, e assim sendo, quero agradecer-te por teres vindo mais uma Nada. vez. Ora, onde é que queres que as pessoas te encontrem É na como internet? sempre, estou no link da comunidade, estou no Telegram da comunidade, portanto é a maneira mais fácil. Se eu não souber responder alguma pergunta, também está lá mais gente para ajudar. Pronto, e resta então dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, também pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo, hoje também com a participação do André Bassal, e é editado pelo Alexandre Carrepiço, o Senhor Podcast. E até para a semana! Tchau.